como um violão desafinado. O coração tá bagunçado, querendo entender o que passou, ficou em mim dentro do coração, feito uma tatuagem que nunca vai desaparecer. Sei que você também sente o mesmo, mas seu orgulho não deixa você me querer. E o pior de tudo é que eu construí um mundo e plantei flores pra te dar, mas elas vão morrer. Será que você não percebe que agindo assim você só tá fazendo a gente sofrer? Você pode negar, mas vejo nos seus olhos que tá querendo me amar, mas não quer me dizer. Tire essa máscara e mostre teu sorriso, que eu preciso nele pra me iluminar. Não se esconda atrás da maquiagem, não é hora disso. Já perdemos muito tempo sem nos entregar. De que adianta ficar sem se amar? Isso é um desperdício, se tenho tanto amor guardado no peito pra dar. Você não percebe que agindo assim você só tá fazendo a gente sofrer. Você pode negar, mas vejo nos seus olhos que tá querendo me amar, mas não quer me dizer. Tire essa máscara e mostre teu sorriso, que eu preciso dele pra me iluminar. Não se esconda atrás da maquiagem, não é hora disso. Já perdemos muito tempo sem nos entregar. De que adianta ficar sem se amar? Isso é um desperdício, se tenho tanto amor guardado no peito pra dar. Tira essa máscara e mostre teu sorriso, que eu preciso dele pra me iluminar. Não se esconda atrás da maquiagem, não é hora disso. Já perdemos muito tempo sem nos entregar. De que adianta ficar sem se amar? Isso é um desperdício, se tenho tanto amor guardado no peito pra dar. Desafinado, coração tá bagunçado, querendo entender